podcast do primeiro encontro do grupo de estudos em rádio, o GERA, da Universidade Federal do Ceará, UFC, que é uma ação do programa de educação tutorial, o PET, do curso de comunicação social. Então, pessoal, meu nome é Marco Leonel Fucuda, eu sou músico, sou estudante de jornalismo e sou facilitador do grupo GERA. Nosso primeiro encontro hoje, 17 de abril de 2012, a gente apresentou a metodologia do grupo, a gente conheceu como é que é a proposta de trabalho para a gente estudar o rádio na perspectiva de complementar as disciplinas aqui do curso de comunicação, mas também abrir espaço para pessoas de outras áreas também, que foram convidadas para participar. A gente vai alternar leitura com discussão, com rodas de conversa com profissionais do rádio. Isso vai ser muito interessante. Estou muito animado para começar. Acho que a gente já teve uma boa discussão hoje, uma troca de experiências, de percepções do rádio, das nossas vivências, das nossas leituras. E espero com muita alegria que a gente possa se encontrar mais vezes esse semestre, no próximo, a gente poder botar esse projeto em prática, a gente estudar para a gente conhecer mais. Meu nome é Diego Sombra, sou estudante do quarto semestre de jornalismo e nesse primeiro encontro do grupo GERA, nós discutimos os principais objetivos do grupo e principalmente sobre a linha de pesquisa do GERA, que vai tentar aliar essa parte teórica com a parte prática do rádio e discutir assim, os anseios de cada um assim, no que diz respeito à atividade prática, à leitura dos textos. E nesse grupo eu espero aprofundar o meu conhecimento nessa parte de rádio, pela qual eu me interesso muito. E é isso. Então, eu sou Bárbara Danteias, estudante de jornalismo, e vim aqui, né, ao primeiro encontro do grupo de estudos em rádio da UFC, e eu gostei muito assim, da bibliografia que vai ser utilizada, inclusive um dos livros a gente já estudou em teorias, na disciplina de teorias 1, e achei o bate-papo assim, bem dinâmico hoje. A gente falou de filmes, assim, falo de experiências pessoais, falo da história do rádio, e foi muito bacana. Eu sou o Renato de Menezes, eu sou estudante do quarto semestre do curso de jornalismo. Eu trabalho no programa Casa Aberta, da Rádio Universitária, na parte de produção de conteúdo e de produção de roteiros, e também a gente produz quinzenalmente na cadeira de Rádio 1, o programa Na Cidade. Todo o meu contato com rádio, até agora, ele foi basicamente prático. O GERA, que é esse grupo de estudos, ele está me proporcionando mais a parte teórica do rádio. A gente vai estudar livros bem interessantes, tanto da parte que abrange todos os meios de comunicação, como da parte direcionada à produção de rádio. E além dessa leitura dirigida, também tem rodas de conversa com profissionais do rádio, que também me chamou muito a atenção. E esse grupo realmente promete para quem se interessa por rádio e para quem quer crescer dentro desse ramo. Eu sou Débora Lopes, do quarto semestre do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. E nesse primeiro encontro, o GERA está propondo atividades complementares que vêm engrandecer o profissional na área, nesse ramo do rádio. As minhas expectativas com relação ao grupo GERA é tanto no âmbito profissional como pessoal, porque o rádio ele é um meio de comunicação que engloba principalmente a voz. E a voz ela é um meio de representar quem nós somos.